engraçado. Pensei ter dito que era o fim. Na noite em que voltei, sem critérios desertei, pra longe no deserto, na viagem rumo ao dia, ter anexo, voltar ao olho do espiral, rever o sofrimento assim de forma natural. A vontade é só voltar a si, saber quantos versos tem a carta que escrevi. Nada disso é uma revelação. Meus dias passam lentos. No subúrbio, a noite não é tão ruim. No subúrbio, eu sinto todo mundo afim. Engraçado, pensei ter dito que era o fim. Na noite em que voltei, sem critérios desertei, pra longe no deserto, na viagem rumo ao dia, ter anexo, voltar ao olho do espiral, rever o sofrimento assim de forma natural. A vontade é só voltar a si, saber quantos versos tem a carta que escrevi. Nada disso é uma revelação. Meus dias passam lentos. No subúrbio, a noite não é tão ruim. No subúrbio, eu sinto todo mundo afim. No subúrbio, a noite não é tão ruim. No subúrbio, eu sinto todo mundo afim.